Passando o Mike Charlie Alpha na equipe de controle de Salvador.

Passando antes a dois de voo ISL cancelado, Lima 144, siga para a linha de voo 105. Deixa para 2 hotéis, altímetro no 0 no 4, autorizada final do procedimento de alerta de corrida pista no 0, reforça a estabilidade. Mantenha-se regra de voo visual, entretanto livre para a coordenação com os tráfegos locais. a critério até o limite do voo 040. Zero completo final sobre torre, frequência no 8 decimal 95. Torre, Salvador, por semana 2-0, localizador da 10. Autorizado por 190 graus 109. Autorizado por 62-50. Agora eu recebo novamente o modo carro. Não estava me recebendo no momento. 635, Vieta 6, Quebec, mais na Lima, mantém a posição em chão e solo, 121, decimal 9. Nós, esse ano de identificação, e esse já está para o de ônibus, esse para o nível de voo 050. Uai, está assistindo o controle? Seguimos o equipe radar encerrado, 55 milhas no oeste de Salvador. Mantenha esse quadro de voo visual. Chame o centro Recife para serviço de informação de voo e alerta. Na frequência 128.8, caso negativo, 126.0. Já que você está paciente, eu posso passar na 3.22. Solo 3497. decolada 05, chama controle de camarão, 20-18. 208. Sinal 9-5. controle Salvador. Onde está? Canadá 10 ou 3? Aí, prossegui via litoral, via corredor, via litoral sul, passando pelo litoral da Barra, litoral de Itapuã. Salvador, bom dia, Globo Aéreo Estação, 21 Estação. Globo Aéreo Estação, bom dia, contato radar, batalha de voo 360, foi direto para a Lida. Direto Lida, sente, gol 2161. Hotel Total Wins, reforço do canal da Barra. Plano 739, traça com a estrada, autorizado público de São no 0, 0090 graus, 139. Teve pouso na pista no 0, gol no 739. Gol no 739, vento 090 graus, 139. Tem que ser. Quinta precedência e Siri, o tipo de equipamento, pessoas a bordo. Teste voo em direto para o CAC, para o CAC, para o CAC, para o CAC, para o CAC, para o CAC, para o CAC, adicione o código 0155. Colado aos 1 no 5. Chame controle de Salvador, 1 no 2 0, décima 8. 1 no 2 0, décima 8. Eu, mais, contato radar, batalha de 2 0, 9 0. E eu sei da fonte